3130-007. Mais um com saudade e carência. No boteco ouvindo as modas covardes, só toca sofrência. Nada como um copo após o outro. Olha nós capotando de novo. Quem me dera se a cachaça te arrancasse do meu peito. Eu não acabaria desse jeito. Já fechei outra comanda e não te esqueço. Quem me dera se a cachaça te arrancasse do meu peito. Eu não acabaria desse jeito. Já fechei outra comanda e não te esqueço. Bola de fogo do comércio. Não consigo entender. Não sei, não sei, não sei porque tudo acabou. Sem você eu sou sonhador, sem noite sou ninguém. Não sei, não sei, será que ainda pensa em mim? Triste acordar e saber que não vou te ver. Cada dia sem você parece um século pra mim. Hoje eu chorei, olhei suas fotos e chorei, chorei de saudade, sem você aqui. Minha vida vai, e cada vez vou nascer mais longe. E o tempo não passa, sem você aqui. Oh, sofrência, machuca, my love. Nada se compara a ti. Eu não, eu não, eu nunca amei alguém assim. E sem esse amor, não sou nada, sou ninguém. Ah, eu não, eu nunca vou te esquecer. De fotos e lembranças vou tentando viver. Choro toda vez que alguém pergunta ou comenta de você. Hoje eu chorei, olhei suas fotos. Chorei, chorei de saudade, sem você aqui. Minha vida vai, e cada vez vou ser mais longe. E o tempo não passa, sem você aqui. Hoje eu chorei. Maior mídia do estado do Pará. Fala, quantas vezes você fica? Eu preparo um café, eu preparo uma vida. Decida de uma vez se você vai ou fica. Fala, se por uma noite ou pra vida inteira. Se eu sou um caso sério ou uma brincadeira. Mas que dou em mim, abraço seu coração. Se fui apenas só mais um protagonista. Confesso que às vezes sou meio egoísta. Mas não justifica a gente terminar. E porque foi embora, deixou meu coração aqui em maus bocados. Agora tô no bar ouvindo Reginaldo, contando a nossa história. E o garçom já chorou e pagou outra dose. Fala, porque cê foi embora, eu te perdi de vista. Já tô em outro bar ouvindo Amado Batista. E o garçom também chorou, nem os 10% cobrou. Um protagonista. Confesso que às vezes sou meio egoísta. Mas não justifica a gente terminar.

ficou por uma hora de prazer. Quer questionar se foi você que tem um motivo pra esse fim acontecer? Me desculpa. Vem-te embora. Porque aqui é o Bola de Fogo.